Vem cá, meus filhos, deixa eu te contar uma história. Era uma vez uma coisa chamada podcast. E um deles se chamava Conto um Conto. Conto um Conto. Conto um Conto. Conto um Conto. Lord, my journey I pursue. I said I'm running, running for the city. I got the new world in my view. Olá, amiguinhos escribas, estamos aqui hoje para estrear o nosso Conto um Conto. Eu sou o Rafael Silveira e convido vocês para me acompanhar nessa jornada. O assunto de hoje será criatividade. Qual é o grande problema que as pessoas têm com a falta ou o excesso de criatividade, que é um grande dilema também? Bom, vamos lá. Primeiro vamos definir o que é a criatividade. A criatividade é o substantivo feminino com origem no latim creare, que indica a capacidade de criar, produzir ou inventar coisas novas. A criatividade ela pode ser aplicada em qualquer área da vida. Ser criativo, to think outside the box, a expressão em inglês que significa pensar fora da caixa, ou seja, pensar de forma diferente. É ser original, não seguindo as normas pré-estabelecidas e nunca imitando o que já foi feito milhares de vezes. No âmbito das artes, a criatividade artística consiste na capacidade do indivíduo de criar obras com valor e com elevado grau de diferenciação em relação a outras obras. Uma obra criativa pode ser uma pintura, um livro, uma escultura ou um edifício, por exemplo. A criatividade e a inovação são dois conceitos que andam de mãos juntas. A criatividade é essencial para pessoas que querem inovar, inventar, criar coisas novas. É importante referir que a criatividade não necessariamente significa criar alguma coisa do zero. Muitas vezes significa inovar, ou seja, melhorar alguma coisa já existente. Então vamos começar com a primeira problemática, o que a maioria das pessoas sofrem: a falta de criatividade. Na internet, nos grupos e comunidades que eu participo de pessoas que gostam de escrever, vira e mexe eles reclamam de que estão em um período sem criatividade, que não estão conseguindo escrever, e por isso seus livros, histórias, contos ficam parados, às vezes até por meses, na gaveta, até a pessoa conseguir voltar e continuar a história, ou até mesmo a pessoa acaba descartando a história porque não sabe mais como continuar. Eu não estou aqui como um dono da verdade, até porque eu mesmo passo por muitos desses problemas várias vezes. Também não estou aqui para criar regras, nem nada assim. Eu não sou nenhum profissional da área, pelo menos não da área de escrita e publicação. Mas eu, como um professor de português, inglês, eu tenho muito contato com literatura, eu gosto de escrever, eu também. E eu, como muitos de vocês ouvindo, também tenho o sonho de um dia ser publicado, certo? O que eu quero fazer aqui é uma coletânea de dicas e informações que eu pego para mim, bons para mim, e que eu acho que podem ser úteis para vocês também. E esse formato de podcast, eu escolhi ele justamente porque é um formato que você não fica impedido de escrever enquanto ouve. Porque é um hábito que eu tenho. Sempre que eu estou escrevendo, estou ouvindo alguma coisa, ou música, ou podcasts. Ok? Então vamos começar? Vamos lá. Algumas dicas que eu pesquei na internet sobre como ser criativo. Existem vários artigos dizendo a mesma coisa, fazendo uma lista de dicas, coisas assim, e eu separei para vocês as mais constantes. Aquelas dicas que em todos estão, e algumas que eu mesmo julgo ser muito úteis para mim, talvez, quem sabe, para vocês também. A primeira dica de como ser mais criativo é: note e anote tudo. Você tem que criar o hábito de anotar tudo que você vê, lê ou venha se lembrar andando na rua, talvez. Você tem que ter sempre à mão um lápis, caneta e papel ou qualquer coisa de anotar. Hoje em dia, com o celular, é tudo bem mais fácil. Dá pra você anotar ou mesmo gravar uma nota de áudio no celular. Mas o segredo é: jamais, nunca confie na memória, ok? Porque você está sempre livre para mudar de ideias e escolher um futuro ou um passado diferente, de acordo com Richard Bach. Você, depois disso, de anotar, vem a segunda dica. Você vai avaliar as suas anotações. Você vai pegar um dia da semana, juntar todas aquelas anotações e avaliar realmente de uma forma justa e honesta. Talvez alguma coisa que você anotou não possa se encaixar em algum trabalho que você esteja fazendo, mas pode ser útil para algum futuro. Ou se você é que nem eu, que eu estou sempre escrevendo três coisas ao mesmo tempo, alternando entre uma e outra, eu sempre tento lembrar o máximo possível de ideias que eu tenho enquanto eu estou na rua. E não só anotar, como eu disse antes, você tem que notar e anotar tudo. Às vezes uma situação ou uma coisa que você viu na rua, no trabalho, no bar, na balada, acaba te dando uma ideia para alguma cena de algum romance, alguma situação inusitada para um conto. Isso tudo vai te fazer seguir para a dica 3. Faça um estoque de ideias. As suas anotações que você não usou agora não quer dizer que elas são ruins. Você pode guardar elas e arquivar de uma forma simples e de fácil acesso. A forma que eu faço é o seguinte: eu escrevo tudo no computador, o mesmo computador que eu uso no dia a dia para trabalho e o mesmo computador que eu estou usando para gravar até mesmo esse podcast. Eu costumo usar aquelas notas de área de trabalho que funcionam igual um post-it, certo? No momento eu tenho 4 na minha área de trabalho. O primeiro da esquerda, anotações gerais, que eu tenho que lembrar de fazer. A segunda, ideias soltas ou frases. O terceiro, às vezes uma ideia de uma cena que eu tenho para fazer. E o quarto, algumas anotações pessoais. Então eu sempre tenho de fácil acesso e eu passo o dia olhando para essas ideias. Isso tudo nos traz para a quarta dica. Veja tudo e note tudo como se fosse a primeira vez. Tente resgatar aquele olhar de criança do mundo. Aquele que você ficava maravilhado com uma borboleta, você via um casulo e tentava imaginar o que sairia dali, você ver uma joaninha e tentar imaginar como foi o dia dela, por onde ela passou. Esse olhar é o mais importante para o escritor. O papel do escritor não é somente escrever, é enxergar e imaginar o mundo de uma forma diferente para aí sim passar para o papel, certo? Aliada a esta dica, nós chegamos à quinta. Você tem que ativar a sua curiosidade. Não basta só você ficar maravilhado com o mundo, mas sim você tem que saber como ele funciona. Tente não ficar no achismo, tente entender como e por que as coisas são como são. Você quer saber por que o preço de um produto subiu? Você tem que estudar pelo menos um pouco de economia para saber os motivos que levam aquele preço a subir. Isso é um dado que futuramente pode te ajudar a criar uma história em um universo, entendeu? Não existe preconceito no aprender. Para você escrever um mundo convincente, uma história convincente, pode ser o nosso planeta ou mesmo outro, você tem que conhecer, ao menos superficialmente ou de uma forma convincente, o que faz funcionar esse mundo. Claro que você pode encher a sua história de mitologias. Só que nem tudo funciona na base da mitologia e fica muito mais difícil você escrever algo que você não sabe como funciona. Se você quer escrever e falar sobre armas de fogo, você tem que entender sobre armas de fogo. Se você quer falar sobre um romance, você tem que ser, pelo menos, experiente em romances. Você pode não ter vivido um grande romance, mas você pode ler várias histórias que têm esses romances. Você pode ler artigos psicológicos sobre como a mente humana reage com esses romances. Então, vocês têm que ter uma cabeça de cientista, praticamente. Aquele curioso de tudo e que quer saber como tudo funciona. Não adianta sair escrevendo à torta direita sem antes uma pesquisa. E isso faz parte do nosso trabalho. Agora, a sexta dica e a mais importante. A dica de ouro que é a que mais fez diferença pra mim. Escreva sempre. Você não pode ficar parado. Você não pode ficar sem escrever, aguardando uma ideia. Só que, aí você me pergunta, sem a ideia, como é que eu vou escrever alguma coisa? Não importa, você tem que sempre escrever. Imagina que você é um esportista, um atleta. Um maratonista, ele não corre somente a maratona. A maratona é o auge do trabalho dele. O auge do nosso trabalho é o livro, é a nossa história pronta. Só que o maratonista, o que ele faz? Ele passa o ano todo treinando ele faz vários tipos de treinos e exercícios para, na hora da maratona, ele estar capaz de terminá-la. Escrever é a mesma coisa. Nós temos que sempre estar escrevendo, sempre nos alongando e aquecendo. Podem ser pequenas histórias, histórias bobas ou coisas assim, mas a gente sempre tem que estar ativo na escrita, para quando aquela grande ideia chegar, a gente já ter o treino, a prática e o fôlego para aguentar terminar, certo? Essa é a mais importante de todas as dicas que eu descobri nesse tempo todo de pesquisa. Essa é a grande revolução para vocês. E agora a gente vai analisar o outro extremo. Até agora estava falando sobre a falta de criatividade e algumas dicas para você não ficar se sentindo assim. O outro extremo é: eu tenho ideias demais. Como que eu posso colocar tudo isso no papel? Como que eu posso trabalhar assim? Vai parecer estranho eu falar isso, mas as dicas são praticamente as mesmas. A única diferença é o seguinte: é a forma como você encara o mundo. Todos nós sempre temos ideias o dia todo. É da natureza humana. O tempo todo nosso cérebro funciona e faz relações e correlações diferentes durante o dia. A diferença é que quem acredita que tem pouca criatividade não percebe ou não lembra isso na hora de sentar para escrever. A pessoa que fala que tem criatividade demais, além do que pode utilizar para escrever, e isso acaba atrapalhando, é a pessoa que lembra essas pequenas grandes ideias que foi tendo durante o dia. Então, se a pessoa que tem muitas ideias também se organizar da mesma forma que a que tem poucas ideias, no final, as ideias vão ser iguais. Não as mesmas ideias, mas a mesma quantidade. Vocês me entenderam, né? O grande ponto aqui é organização e o hábito de escrita. Essas são as dicas de ouro. Você ser organizado e você escrever sempre. Se você tem alguma dica para melhorar ou aumentar este podcast, por favor, entre em contato comigo nas redes sociais. O Facebook é RafaelG.Silveira e o meu Twitter é Pirata_Salazar. Obrigado pela atenção. E o piloto fica por aqui.